A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nosso ouvinte Adelmo R. Souza nos enviou um e-mail sugerindo alguns temas, e dentre eles apelidos, aparelhos eletrônicos em desuso e também ídolos de futebol do passado. Aí a nossa linha de produção de coisas velhas se pôs a matutar se seria possível a gente juntar algum desses temas aí sugeridos por ele em alguma coisa só. E concluímos que há um registro histórico em nossas córneas remelentas que poderia unir um aparelho eletrônico inativo, um jogador de futebol. Tá certo que ele não jogou ali nos anos 80 e 90, mas ele sempre foi figura carimbada nesse período também. E também apelidos, os três temas sugeridos por ele. E você tinha apelido, Walter, naquela época? Só esses apelidos de época, né, que logo passa. Teve um momento que eu apanhava tanto que os moleques me chamavam de Ivolanda. Já em outra época, eu pegava uma moça que eu achava ela bonita, mas a molecada não compartilhava com a mesma opinião e chamava ela de mulher rato. Aí eu ganhei o apelido de Ultraman, saca? Que só pega monstro. Ah, lembrei aqui de outro. Uma vez eu estava voltando de uma excursão de escola e vomitei na bumba. Fiquei uns 6 meses sendo chamado de azedinho. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Pois bem, o combo velho que aglomera algum dos temas sugeridos pelo Adelmo é um filme datado de 1986. Estamos falando de Os Trapalhões e o Rei do Futebol, estrelado por Pelé. Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Com os apelidados Didi Mocó, Sonrisal, Colesterol, Novalgino, Mufunfo, no papel do roupeiro, treinador e artilheiro Cardial. Eu achava que fosse Mufungo. Não, Mufunfo. É Mufunfo, né? O Zacarias como Tremoço. Dedé Santana era o Elvis e o apelido hoje politicamente incorreto, Fumê, dado ao Mussum. Oh, cara, nos dias de hoje, os produtores seriam presos se usassem esses apelidos, principalmente do Mussum. O filme que foi visto por mim e mais 3 calças curtas ali na minha casa e um equipamento eletrônico fora de moda até naquela época, um videocassete Sharp de 2 cabeças, quando o planeta todo tinha um videocassete de 4 cabeças. Sim. E a família Moreira deve ter até hoje no quartinho dos fundos da casa, ele escondido. Escorando uma porta. Aliás, naquela época, a cera de ouvido a gente tirava era com tampa de bique mesmo, viu, cara? Porque cotonete só era comprado pra limpar as 2 cabeças do Sharp. Limpava com cotonete e álcool Zulu. Para fazer uma comunicação muito importante. Ih, rapaz, lá dentro tá fim de Edésio. Eita, que parece até praga. Raça ruim. Esse Edésio é ruim, bicho, é tão ruim. Se pisar na merda, vai levar 2 horas pra separar um do outro. A sessão da tarde Pé Sujo tinha como espectadores eu, o meu primo Edilson, Toninho e outro que eu não sei muito bem quem era, se era o Jadir ou se era o irmão dele, o Jair, que eram 2 brothers também da rua. Todos devidamente abastecidos de groselha bacana com leite. Era bacana porque a Milani era mais caro na época, minha mãe não deixava entrar Milani em casa. E bolinho de chuva murcho que a minha mãe fazia. E antes do filme começar, o meu primo Edilson levou uma saraivada de telecoteco, né? Porque ele não sabia que o Pelé tinha sido jogador de futebol, ele achava que o Pelé era só cantor. Não acredito, cara. Eu sei que vamos perder um monte de ouvintes com o que eu vou falar agora, mas vai lá. Eu nutro uma indiferença monstruosa pela Elis Regina. Eu acho tudo que ela gravou muito chato. Aquele jeitinho dela de cantar, saca? Com as 2 mãozinhas no peito. Parece que vai descer de um toboágua. Daquela tapada do nariz. Pois bem, aí numa aliança infernal, essa moça achou uma boa ideia fazer um dueto com o Pelé. Nossa. Cara, que inferno. Sobe aí, Krausebeck. Pelé. Oi. Canta um negocinho pra gente, canta. Não dá pra me cantar, Elis, eu não tenho voz pra cantar. Mas canta, Pelé, me disseram que você toca violão tão bem, meu filho. Todo lugar que eu chego, todo mundo quer que eu toque violão. Os Trapalhões e o Rei do Futebol foi a primeira fita VHS que o Sharp 2 Cabeças de Casa engoliu e demorou 3 dias pra vomitar de volta. Mas o filme é a história do Independência Futebol Clube, que tem o Didi como cardeal, o roupeiro, que de um jeito ou de outro acaba virando treinador, e ele dá um jeito no time, ele transforma, revoluciona o futebol do Independência. Ou seja, o Didi se dá bem como em tudo que ele sempre faz, né? Já o Pelé, ele faz o papel de Nascimento, um quase coadjuvante repórter esportivo. Ele também depois vira o goleiro do time e dá ele uma... vira goleiro. Vira goleiro e dá uma salvada no Independência. Mas vamos lá, para resumir o filme, e vou sacar de um spoiler aqui, se é que alguém ainda não assistiu, né? Cara, quem não viu esse filme tem que morrer. É, porque no jogo final, no Maracanã, o Didi não tem mais alternativa de jogador para botar em campo, então entra ele mesmo, assim. O Pelé já tá no gol e ele acaba entrando no time. E na primeira bola que ele pega, ele dribla o time inteirinho e faz um golaço. Só que ele driblou o time dele e faz um gol contra. Palhaçada típica dos trapalhões, né? Mas depois ele se redime numa outra jogada tão fantástica quanto. Ele vai bater um escanteio, ele bate o escanteio, corre e ele mesmo faz o gol de cabeça. Eu acho que você se enganou aí quando você falou que o Didi se dava sempre bem. Na verdade, ele até dava, né? Mas exclusivamente nos filmes, né? O que diz respeito a mulheres. Ele sempre se apaixonava ali por uma moça e depois um bonitão pegava, né? A garota. Eu até me lembro do final do filme Saltimbancos Trapalhões, que ele tava louco pra engatar a Karina, que era... Lucinha Lins. Exatamente, Lucinha Lins. Mas no fim do filme, em uma cena que deve ter feito até verter lágrimas da cara do Charles Bronson, ela convida pra ser padrinho de casamento dela, que ela ia se casar com o personagem Frank. Aí até a máscara do cavalo, lembra que ele fazia um cavalo? Verdade. A máscara do cavalo começa a chorar, cara. Uma das grandes cenas do cinema nacional. É, naquela época, né, o cinema brasileiro, já chupinhando finais de filmes hollywoodianos, já sabia muito bem como emocionar plateias ávidas por melação lacrimosa. Nos minutos finais do filme, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, minutos finais do filme e do jogo, o time adversário tem um pênalti a favor. E o que acontece? Os caras batem o pênalti e o Nascimento, que é o Pelé, o goleiro, ele pega. Ele começa a vibrar ali com a bola na mão e tal. E o Didi, que é o cardeal, vai lá comemorar com ele, pega a bola na mão e começa a pular também. O que acontece? O juiz dá outro pênalti, né? Por conta da obra do Zé Ruela aí. Aí o cara vai, bate o outro pênalti, só que o cara bate pra fora. Aí o tempo já tá em 45 do segundo tempo, o jogo empatado. E o Nascimento Pelé vai bater o tiro de meta. E aí, meu querido, acontece uma das coisas mais antológicas do cinema brasileiro. Quiçá mundial. Nesse tiro de meta, derradeira jogada ali, meu querido, pra alegria daqueles quatro ranhentos que estavam ali na sala de casa, um dos gols mais antológicos da carreira do Pelé. Simplesmente ele fez um gol de tiro de meta. Ei, agora imaginem vocês, nós, bacurês que curtíamos futebol, tínhamos acabado de perder a Copa do Mundo de 86, né? Que o Zico e o Sócrates e outros ali perderam os pênaltis contra a França. Ou seja, a gente estava desanimadão com o futebol. E o Independência, naquele momento, né? Tomou as vezes de seleção brasileira. E aquele gol, meu querido, foi uma alegria total. Porque era o Tremoço beijando o Dedé na arquibancada. O Fumê comemorantes como doides. Os jogadores todos se abraçando. Catarse no Maracanã e na sala de casa. O meu truta Toninho já chorando ali. O meu primo Edilson, não sei se era o Jadir ou o Jair, se beijando também. Epa! Mas no rosto. Ainda não tinha chegado a fase do troca-troca entre eles. Copo de requeijão que voou quebrado pra um lado. Groselha na cortina da minha mãe. Uma loucura, cara. Que falta fazer uma Copa do Mundo pra gente em 86. Eu queria falar com você. Sobre o quê? Sobre o campeonato. E acho bom acabar com essa festinha porque você vai ter fé. Acho que eu vou ganhar. Claro que vai. Copa de 86 realmente levou muito trauma pros lares brasileiros. Me lembro que depois do jogo da eliminação, uma nuvem negra da derrota e o espírito de vira-lata pairava ali sobre nossas cabeças. Hoje a autoestima do brasileiro até que deu uma melhorada, mas na época a gente se considerava mais baixos do que, sei lá, cu de cobra. Aí eu me lembro que era gente queimando bandeira, virando garrafa de cachaça, nego batendo na mulher, cara, era um inferno. Meu tio tinha um cachorro chamado Zico, cara. O que ele dava de bicuda naquele cachorro? Não, ali era ensaio sobre a cegueira total. Eu que queria manifestar a minha indignação, o que fiz? Peguei o meu álbum do Chiclete Ping Pong completo e rasguei. Sério? Sério. Cara, 5 minutos depois, o ácido do arrependimento já corroía minha alma e eu tava trancado no banheiro chorando. Ah, isso valeria muitas pratas no Mercado Livre hoje. Com essa derrota toda, né, o Independência salvou a vida, pelo menos de nós quatro que assistíamos o filme ali, e voltamos a gostar de futebol. Mas duas curiosidades sobre o filme. Sabia que o Roberto Bolaños, que é o protagonista do Chaves, ele recusou um convite do próprio Pelé para gravar um filme sobre futebol com ele? Sério? Sim, e só depois dessa recusa aí do Chisperito é que o Pelé foi atrás dos Trapalhões para gravar. Tem um episódio clássico da Turma do Chaves, que o Chaves estava no cinema e, insatisfeito com o filme, ele diz assim: teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Ele deve ter se arrependido mesmo. Lembrando, para os ouvintes da Gente 86 darem um curtir lá na nossa fanpage no Facebook, faça como o Adelmo R. Souza, que mandou esta sugestão. Mande uma para o e-mail falecomagenteem86.com.br. Cara, o Seu Madruga batendo pênalti na Copa de 86 no lugar do Zico, acho que até com aquela bola do Kiko, ele teria se saído melhor, né? Sabe que esse filme, sem dúvida, está no meu top 5 de filmes da infância. Está ao lado ali de As Sete Faces do Dr. Ló, Curtindo a Vida Doidado, Os Goonies e outro que eu gostava muito, 9 e meia Semanas de Amor. Nossa, esse filme me fez emagrecer uns 20 quilos ali, cara. Nem gemada me recuperou.